Bênçãos e mais bênçãos, saúde mais saúde, virtude mais virtude. Em nome do Senhor. Bênçãos e mais bênçãos, saúde mais saúde, virtude mais virtude. Em nome do Senhor. Sucesso pra nós. Prosperidade. Sucesso pra nós. Prosperidade. Sucesso pra nós. Prosperidade. Eu canto muita treta porque o mundo assim que é, mas também canto muita bênção porque é assim que Deus quer. Ou você acha o quê? Que Ele quer ver você sofrer, seus filhos com fome sem ter o que comer. Nada disso, irmão, justo não mendigará o pão, nem sua descendência. Ele tem clemência, distribui seus dons, espalha sua ciência, dá a quem lhe pede, espera com paciência. É Pai presente, nunca fica ausente, cheiroso, seu perfume é nossa essência. Sua vivência, Ele acompanha, deixa sua infância, gosta de criança, dá prioridade pra quem sente como criança. Então trate de não envelhecer, sinta-se vivo, ser humano produtivo, servo amado do Senhor. Todas as bênçãos estão ao seu favor. Glória, muita bênção. Glória, muita bênção. É muita bênção. Glória, muita bênção. Glória, muita bênção. É muita bênção. Glória, muita bênção. Glória, muita bênção. É muita bênção. Glória, muita bênção, glória, muita bênção. É muita bênção. Bênção é não precisar de remédio, mas se precisar ter dinheiro pra comprar prosperidade. É ausência de necessidade, andar na luz da verdade, alcançar ainda jovem a maturidade, sapiência, discernimento humano e também espiritual, se afastar do mal, sair do mal, saber que nas galáxias não tem um Deus igual, ouvir a voz do Senhor, guardar seus mandamentos, eles são alimento, evitar na boca as vãs murmurações, pra ser exaltado sobre todas as nações. E assim, todas as bênçãos virão sobre mim, me alcançarão, quando ouvir a voz de Deus elas te fartarão, fome não haverá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória, muita bênção. Glória, muita bênção. É muita bênção. Glória, muita bênção. Glória, muita bênção. É muita bênção. Glória, muita bênção. Glória, muita bênção. É muita bênção. Glória, muita bênção. Glória, muita bênção. É muita bênção. Rolei pela cidade de carro novo é bom, mas também é de busão, escutando um som que nem eu fazia nos anos 90. Um metrô abarrotado, mas eu tava na pensa. Walkman no ouvido, magrelo desnutrido, mas no coração mais de mil e um motivos, acreditando que podia ser feliz, confiando na justiça do justo juiz, entregando papel e comendo dogão, todo contente. Eu desenhava um futuro bom na minha mente, era uma onda, uma brisa legal. Eu me alegrava até nos dias em que passava mal. Aprendi a viver sem nada e também a ter fartura. Minha vida melhorou, no segundo a vinda cura. Um homem abençoado, ninguém se cura. Feliz dou glória a Deus, hosana nas alturas. Glória, muita bênção. Glória, muita bênção. É muita bênção. Glória, muita bênção. Glória, muita bênção. É muita bênção. Glória, muita bênção. Glória, muita bênção. É muita bênção. Glória, muita bênção. Glória, muita bênção. É muita bênção. Nem só de pão vive o homem, mas das palavras da boca do vivo Deus, que dá ordem aos anjos para proteger os seus. Até os ateus desfrutam das bênçãos. A chuva cai pro bom e pro ímpio, e os filhos dos homens se alimentam do trigo. Homem rico é o que sabe proceder com inteligência, que não cresce o olho além de sua carência. Então demonstre obediência, e as bênçãos correrão atrás de você. E lá no fim